A gente em 86. Memorabilia ridícula e fantástica dos anos 80 e 90. O programa mais sensacional de TV que foi TV Pirata. O cara com o estilingue me acertou duas mamonas na cabeça, cara. Aqui, ó, cicatriz até hoje. Como é que são os matinhos, as melhores quinquilharias? E como foi fácil? Com Alexandre Moreira e Walter Rezende. A gente 86. As grandes preocupações dos dias de hoje, eu imagino que seja tentar manter os filhos longe do álcool, né, Walter? Isso é fato hoje, né? É verdade, a molecada tá começando a beber bem cedo. Até porque... 6 da manhã. Até porque todos os órgãos, né, que regem a medicina do planeta, há muito tempo já emitem aí vários alertas, dizendo que os jovens realmente começam a beber mais cedo, como o Walter disse. Mas isso não é à toa, né? Porque nas infâncias e adolescências, ali também nos anos 80 e 90, era uma prática comum dos nossos pais nos deixarem dar sempre uma bicada naquela caipirinha que era bem doce, né? Exatamente. Ou, por que não, experimentar aquele saboroso amargo de uma Malte 90? Às vezes a mãe da gente tava fazendo ali um frango na cerveja, aí o restinho, ela dava pra uma criança de 6 anos. Toma, Valtinho, dá um gole aqui. E também tinha uma loucura aqui de molhar chupeta ali, de um inocente bebê, numa caninha Jamel, cara. Exatamente, eu já vi isso, eu me lembro de uma festa. E era aí mais por efeito tranquilizante, né? Era, pai nenhum queria ter uma criança berrando ali enquanto estava passando os Irmãos Coragem na TV e tal. Mas ali na adolescência começava a chegar a nossa curiosidade de fato pelos efeitos do álcool. E era tão frequente como as nossas masturbações, né? Que não demorava muito para o jovem engatar ali o seu primeiro porre e tal. Bom, eu tive o meu, obviamente, e você, Walter Rezende? Eu tenho certeza que você teve um primeiro porre. A cachaça é minha prima, o vinho é meu primo irmão. Eu com ela na cabeça e ela comigo no chão. Eu com ela na cabeça e ela comigo. Eu diria que eu comecei em fade a desfrutar dos prazeres do álcool, né? E eu só fui ter ali uma carraspana mestra uns 2 anos depois da minha iniciação. Mas eu me lembro da primeira vez em que eu bebi, veja você, foi no meu primeiro emprego. Olha só. Eu tinha ali uns 14 anos e eu bebi ali algumas latas de Skol, lembra? Era lata de aço ainda. Lata de aço. Aquela tampinha que sempre quebrava e a gente não conseguia abrir a lata depois. Tinha que abrir com garfo. Exatamente. Depois. E ali na frente da diretoria da empresa, saca? Sem nenhum freio social. E a minha mãe pensava que eu tava ali trabalhando, longe dos vícios e protegidos por uma instituição, né? Que nada. Eu tava enchendo a cara e sendo convidado pra depois do churrasco ir pra um puteiro e... Final dos anos 80 foi uma época e tanto. Sabe que eu matutei muito assim que recebemos os e-mails aí dando a dica do primeiro porre. Matutei muito tentando lembrar do meu primeiro porre e, por incrível que pareça, eu não lembro. Não consegui me lembrar do primeiro exatamente. Porque foi tão punk que formatou seu HD mental. Obviamente que eu também fui meio dessa maneira fade. Teve aquele dia que deu aquela chutada do balde e tal. Aí eu fui buscar e eu acho que quando eu tinha uns 16 anos, eu fui para um carnaval em Minas Gerais. E... eu me lembro de estar tomando uma cerveja com os caras ali. Com 16 anos era a coisa mais normal do mundo tomar uma cerveja na rua. E apareceu um cara com algo que me deixou muito instigado. Ele tinha um saquinho de papel com algo dentro. E parecia um americano bebendo. Mendigo americano? Isso, exatamente. Tomando. E eu peguei e falei, cara, isso é muito legal. Aí comecei a conversar com ele. Ele como pegou... é que você cortou as pontas do dedo da sua luva? E ele pegou e falou assim, ah, dá uma bicada. Eu fui tentar tirar o saco de papel pra ver o que era. Que... ele falou, não, mas você não pode ver o que é. E eu dei uma talagada. Mas peraí, você bebeu no mesmo bico que o bêbado bebeu? Podia ser, inclusive, a urina dele, né? Mas eu dei uma talagada, aquilo me desceu rasgando, mas como estávamos em Minas Gerais, obviamente era uma cachaça que não fosse da boa, mas era uma cachaça da região. E foi uma, duas, três, me recordo depois daquilo... Acordar abraçado com o bêbado. Está no baile de carnaval. E com um pacote de confetes na mão, jogando confete com violência na cara das pessoas. Alguns seguranças me tiraram daqui de dentro do baile, porque eu tava sendo inconveniente. E daí eu tenho só alguns flashbacks, assim. Eu tentando andar na rua, tentando procurar a casa do meu primo onde eu estava. Tem uma hora que por incrível que pareça, eu me senti um atleta paralímpico que eu perdi uma perna, cara. Como assim? Simplesmente eu achei que eu só tinha uma perna e fui pro chão, caí, ralei a cara. Não acredito. É. Aí e bêbado achei... consegue machucar nos lugares mais... Isso, tipo embaixo do bigode, nas axilas. Isso. E eu me ralei e eu achei que eu não ia conseguir nunca achar a casa do meu primo. Enfim, e eu tava sozinho. Eu sentado depois na calçada, aparece uma minha irmã, que tava me procurando já há horas. Porque alguém tinha falado que eu tinha bebido e ninguém sabia onde eu tava. Quantos anos você tinha? 16. Ei, que maravilha. Foi uma noite alucinante. O ouvinte Alexandre Tiquilo, quem sugeriu este episódio, contou que certa vez fez uma festa na casa dele e uma amiga, que ele disse que não conta o nome, tomou um porre tão grande que ficou vomitando no banheiro. Mas como a tampa da privada estava aberta, ela ficou... Saca? Entre a privada e a tampa, aí a tampa batia na cabeça dela e ela dava uma jateada e batia a boca na borda da privada e a tampa voltava na nuca. Isso foi terrível. Isso que a mulher dele teve até que dar um banho nela. Muito bom. Já um ouvinte que não quis se identificar... contou a seguinte história, abre aspas. Idos dos anos 90, com 20 anos, costumava ir muito no interior de Minas, na casa dos avós. Olha lá, tava comigo. E aproveitava para pegar umas mulheres. Engraçado que sempre teve um mito, né? Que se você fosse da capital e se deslocasse para uma cidade do interior, você seria o imperador das mulheres. Sete, né? Mulheres para cada homem, é o que acontecia em Minas Gerais ali. E eu, na verdade, isso nunca tinha aconteceu. Tinha nego com 13 e eu com a baranga da cidade. Isso é mito, gente. Ninguém da capital tem esse poder. Então, continuando o e-mail dele... abre aspas. Numa das saídas encontramos umas garotas e papo vai, papo vem, desce cerveja, desce cachaça, desce batidinha. Fiquei completamente chapado. Tão chapado que desmaiei por alguns segundos. Ocorreu que estávamos numa pracinha dessas de interior, em frente a uma agência do Bamerindos. E quando eu caí, arranquei com a cabeça a maçaneta da porta de vidro da agência. Manja, que as maçanetas redondinhas de madeira. O e-mail dele é grande, ele fala que foi pra casa, que a mãe dele deu um esporro nele, e no outro dia ele tava vomitando e com a maçaneta do Bamerindos no bolso da jaqueta. A gente recebeu tanta história, o assunto rende tanto, que a gente acha que vai dar uns 10 episódios de primeiro porre, mas a gente vai tentar sintetizar só em dois, né, Val? É verdade, vai ter uma continuação. Outro que não quis se identificar, diz que morava no interior da Paraíba e todo sábado eram obrigados a ir na missa das 18 horas. Certo dia ele tomou o seu primeiro porre à base de aguardente e depois foi cambaleando para a missa. Sentou-se na última fila e quando o padre estava abençoando a hóstia, em um silêncio sepulcral, a igreja inteira começou a ouvir o barulho de vômito. Simplesmente era o nosso ouvinte fazendo uma poça de pinga com mandioca frita lá no fundo do templo. O ouvinte Teles Primo de Luanda, na Angola. Meu Vejam Deus, vocês, ouvintes cara. Ouvintes na África. Ele disse que na primeira bebedeira resolveu derramar a cerveja por dentro da calça de um homem que estava abaixado. Acho que no cofrinho ali, né? Acho que deve ser por ali. Ele fala assim que o meu país, que já passou por diversas guerrilhas, teve mais uma provocada por mim naquela noite, quando tive minha testa aberta por uma cadeira. Muito bom. A ouvinte Adriana Saldanha, de Belo Horizonte, falou que aos 4 anos foi encontrada pela sua mãe cambaleando com um vidro de perfume vazio. 4 anos? Mas era lança-perfume ou a bebeu? Segundo ela... era um frasco de colônia Conturê. Nossa! Aquilo acho que tinha uns 500 ml. Só tinha álcool. Era. Né? Esse foi o primeiro porre da Adriana. E lembrando a todos os ouvintes do Agente 86 para dar um curtir na nossa fanpage lá no Facebook. E faça como o Alexandre Tiquilo, mande sugestões, histórias para o nosso podcast, que é atualizado toda segunda e quinta-feira. O e-mail é falecom@agenteem86.com.br. Olha outro anônimo aqui, abre aspas. Costumávamos ir em uma turma num daqueles inferninhos ali da Nestor Pestana. Olha, Walter, onde o cara frequentou. Já conhecíamos o porteiro, que fazia um pacotão pra gente entrar dando descontos. Olha, o bolsa prostituta. E ainda liberava a gente pra sair da boate, beber no boteco que tinha ao lado, porque acho que dentro, como você bem sabe, bebida as é bebidas caro. São bem mais caras, exatamente. Né, cara? Pois bem, bebíamos pra caramba e numa dessas eu me engalfinhei lá dentro da boate com uma dessas damas da noite e me perdi do resto do pessoal. Os caras também muito chapados foram embora do lugar e me esqueceram lá. Resultado, me acharam já no amanhecer. Lembraram que tinham me esquecido e voltaram. Dormindo com a referida dama na sarjeta em frente ao Teatro Cultura Artística. Ei, olha só a região, cara. E o pior, ainda chapado. Eu não queria ir embora nem fudendo. Tiveram que me puxar, me arrancar da moça e me enfiar dentro do carro na marra. Depois ainda ficaram me zoando, dizendo que a moça tinha uns 90 anos. Mas não é verdade. Ninguém lembrava porra alguma por causa da mardita. 90 anos e 90 quilos.